Começa agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado, falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos espíritos recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, um programa de responsabilidade da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos amigos do Vivência Espírita. Pedimos a sua permissão para entrarmos no horário através das ondas da Super Rádio Piratininga em 750 kHz AM e agora também através da internet, ligando praticamente ao mundo todo através das redes sociais. A doutrina espírita vem nos trazer o conhecimento sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens. As leis morais e a vida futura são ponto básico para a nossa doutrina espírita. Nos traz também a alegria de vivermos nos dias atuais e compreender a nossa missão neste planeta. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos ouvintes e amigos do programa Vivência Espírita. Vamos entrando no ar com o apoio das Casas Espíritas Anjos Ismael, Irmão Rodolfo, Jefa, Casa do Caminho, Paulo de Tarso e AMI. Sem esquecer também de agradecer a Tenda de Umbanda Mãe Maria e o Grupo Musical Castelã. Hoje, o nosso convidado aqui é o nosso irmão, que estava meio sumido, Eurípides de Castro Júnior, que vai conversar conosco sobre mulheres na visão espírita, né? Afinal de contas, ele era uma ovelha meio perdida lá na família dele, porque só tinha, parece que só ele e o pai dele, né? O resto era tudo mulher. Então, nove só. Só nove, né? Nove. Então ele deve ter sofrido muito, rapaz, né? Então a gente vai falar sobre isso hoje. É, tem as pessoas que falam uma só já é difícil, imagine com nove. Exatamente. Né? Olha, nós não somos machistas, não. Eu acho que ele era um dos mais novos ainda, então apanhava de todo mundo, né? Então ele vai conversar conosco hoje sobre ver a visão espírita, né? Nesse lado, e o Eurípides que conviveu, e a família já é, ele já nasceu em berço espírita, afinal de contas é Eurípides o nome, né? É. Em homenagem a Eurípides Barzanufo. Só faltava ser Barzanufo, né? É, mas é, o nome Eurípides é em homenagem a Eurípides Barzanufo mesmo, que ele recebeu esse nome. Então, as mulheres na visão espírita, né? Mas num lado mais assim, vamos dizer assim, mais íntimo até, que o Eurípides vai falar, porque teve essa convivência, né, dentro do meio espírita, com isso, trabalhando desde criança com as irmãs, né, com a família, e todos eram espírita, então ele tem muita experiência para passar para nós. Né? Ligue para nós, 3941-9750, 3942-9750, se preferir também, entre nas nossas redes sociais, Facebook e WhatsApp, que é no mundo todo que nós estamos, né? Basta dar uma sintonizada lá na Vivência Espírita, em qualquer lugar do mundo você pega. Nem aqui na cidade do Brasil a gente pode falar que não pega mais, porque eu estive falando com o Everaldo, até em Vanderlei tá pegando internet, né? Bom dia, Rodrigo. Patamuté já pegava, por exemplo, lá tem torre. Um bom dia, queridos ouvintes da Super Rádio Piratininga. E para você que está ouvindo a gente, está assistindo a gente no Facebook Live, um bom dia, boa tarde, boa noite. Porque esse programa vai ser reprisado também pela nossa rádio, web, rádio online Vivência Espírita. É só entrar vivenciaespirita.com.br/rádio e ouvir a nossa rádio. Ou baixar o aplicativo no Android, Vivência Espírita, ou o TuneIn e achar a rádio lá no caso do telefone do iPhone ou da Apple, né? Então, vocês que estão assistindo a gente, pode mandar perguntas, a gente vai definir a pergunta para sorteio. Hoje a gente vai falar também da ganhadora, que ganhou do melhor slogan. Então, a gente vai divulgar aqui para vocês. E também sortear 2 livros espíritas. Fala, Rui. Daí uma dupla de convite para a peça Violeta na Janela. Ah, legal. E a gente vai, então, definir as perguntas e para vocês interagirem. Pode ligar para a gente também no 3941-9750 ou 3942-9750 para participar do programa. Então, vamos iniciar agora com a prece de abertura com a Maria Emília Jacareí. Senhor Jesus, nesse instante que temos a oportunidade de entrar em tantos lares. Nós te rogamos pelas nossas famílias, pelos nossos entes queridos, pela paz e harmonia entre todos os membros desse grupo, que é a célula primeira da nossa encarnação. Abençoa ainda, Senhor Jesus, este nosso programa, para que possamos transmitir a Tua mensagem, que com auxílio, com a presença dos Teus mensageiros, que possamos responder de acordo com o que nos ensina a doutrina espírita, essa luz que norteia a nossa vida. Abençoa, Senhor Jesus, a cada um que está ouvindo. Abençoa também, Senhor Jesus, a nós que aqui estamos e permanece conosco como tem sido até hoje. Que assim seja. Tema do dia. O tema do dia de hoje, as mulheres na visão espírita. E nós estamos aqui com o nosso companheiro Eurípides de Castro Júnior, que é funcionário federal, também trabalha lá na Framan, tem outras casas. Bom dia, Eurípides. Deixa que o Eurípides fale das outras casas que ele trabalha. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todo mundo aí que está ouvindo a gente. Bom dia, Rui. Bom dia, Jorge. E o Rodrigo, né? O Rodrigo também, é que ele está atrás do microfone aqui, não estou enxergando direito. Rodrigo. Então, trabalho no governo federal, sou advogado, sou administrador de empresas e também psicanalista. E antes de tudo, eu sou espírita. Quer dizer, eu acho que a questão de ser espírita muda muito a visão da gente do mundo e a nossa vivência no mundo. E quando falamos de vivência espírita, eu acho muito importante a questão trazida hoje, questão da mulher, porque homem falando de mulher, né, parece até estranho, mas eu acho muito bom que os homens entendam a questão da mulher. E lembrando lá que o Kardec fez algumas perguntas aos espíritos e eles responderam. E nós, durante o programa, nós vamos então falar mais de mulher. Acho que hoje nós ganharemos dela no falar. Eurípides, você está me dizendo que você teve nove, quer dizer, seu pai teve nove irmãs e você era o único homem da família? Você e seu pai, né? É, eu e meu pai, né? Quando eu nasci, né, quando eu reencarnei, eu já tinha duas irmãs acima, e depois nasceram sete irmãs abaixo, e o 11º era homem, é homem, né? Mas, quando nasceu o 11º, minha mãe falou assim, ah, que bom, um amiguinho. Eu falei, amiguinho nada, mãe, 16 anos de diferença, não adianta nada, né? E eu continuei, então, fui vendo com as minhas irmãs maiores, as próximas a mim. A minha irmã número 4, que eu sou número 3, foi minha companheira infantil, carrinho de rolimã, estilingue, subir em árvore, brigar na rua, estudava, apertar campainha, e tudo que a gente podia fazer como menino de rua, nós fizemos lá no Jardim São Paulo, lá em São Paulo, né? Zona Norte, ali de São Zona Paulo. Norte. Nós somos os caipiras da capital. Ó, eu e a Camila, a gente mora na Zona Norte agora. Também. Lá na Vila Guilherme. Vila Guilherme. Mas é a mesma coisa. A Vila Guilherme mudou tanto. Só para você ter uma ideia, ali na Vila Guilherme tinha um lixão de São Paulo. Era um brejão ali. Nossa, era um brejão. Então a gente mora no lixão, então. É, na verdade, lá, acho que pode explodir um dia aquilo lá, porque ali era um braço. Agora eu entendi porque foi barato, então, agora. Cadê? Mas eu lembro, ali onde vocês moravam, ali embaixo, ali era um monte de lagoa onde tem o shopping lá, o Center Norte, tudo. Eu era da época quando a Dutra parava para o trem da Cantareira, aquele trem das 11, né? Trem das 11. Passar ali, parava a Dutra, descia a cancela, o trenzinho passava, com aquela bitolinha estreita, e depois a gente seguia para o trabalho. Hoje a Dutra para sempre. Sem cancela, sem nada, sem trem, né? Mas essa brincadeira de criança que a gente faz, né? Menino e menina estão sempre juntos, né? E a gente brinca, e de repente, né, a gente começa a perceber que as nossas amigas vão sumindo, Né? Elas vão crescendo e sumindo, crescendo e sumindo. E a gente é acostumado, quando criança, a gente percebe alguma coisa estranha. Né? E aí começam, desde pequeno já começa aquela coisa, menino pode fazer isso, menina pode, tem que fazer aquilo, e essas coisas são determinantes. E é uma loucura, porque quando a gente ouve aí fora, falando que ninguém nasce homem ou nasce mulher, é verdade, nós nascemos do sexo masculino e do sexo feminino. E a gente vai assumindo funções, papéis sociais. Uma coisa que a gente assiste muito filme do Walt Disney, né? E pensa assim, o leão é o pai do leãozinho, a leoa é a mãe do leãozinho. Na verdade, na natureza, não tem papai e mamãe. Não existe isso na natureza. O leão é leão, a leoa é leoa, tem filho, tem a cria, né? Não é nem filho, tem a cria. E nisso eles vão vivendo, convivendo, e não tem essa coisa familiar entre os grupos. Eles podem caçar juntos, fazer alguma coisa juntos, mas não tem um papel definido na sociedade dos leões. O mais forte sempre faz, tem o seu papel de comandar aquele grupo, ou então mais experiente, como no caso dos elefantes, né? É, mas no meio dos leões e das leoas, as leoas vão trabalhar e o leão só fica dormindo lá, né? Pois é, a leoa vai caçar, vai cuidar de filho, e o leão fica lá com a sua juba maravilhosa, olhando o horizonte e rugindo para quem passa. Deixa eu só comentar aqui que o pessoal que está entrando aqui no Facebook, tá participando, a Tatiane, minha prima, que voltou dos Estados Unidos, aí junto com o marido, está fazendo doutorado lá. Ela mandou um bom dia, tá escutando a gente. Adriana Silva mandou um bom dia a todos do Vivência Espírita e o Sr. Eurípides, um ótimo dia para todos. A Marcelene Rosa também mandou um bom dia. O Aécio César mandou uma mensagem aqui, falou: sempre seja a mulher como fonte de transformação moral e espiritual para nós homens. Ótimo assunto. Um forte abraço a todos do Vivência Espírita e ao entrevistado Eurípides de Castro. Um forte abraço. Aí a Dora entrou aqui, mandou um bom dia, vivencianos. A esposa do Jorge, né? O Cláudio. A Cláudia também entrou, a Paula de Biasa, a Ludmilla. Estão todo mundo entrando aqui assistindo a gente ao vivo aqui no Facebook Live. Então é só participar conosco. Vamos então, continuando aqui. Vamos lá, então essa coisa... Não, mas agora não tem aquela teoria que diz que um homem que vive muito no meio das mulheres acaba virando também mulherzinha, que é o negócio todo? Olha, tudo depende da criação. Tudo depende da criação. E isso é verdade. Eu lembro que um ator muito bom, que eu gostava muito, já voltou para lá de lá, Paulo Autran. Paulo Autran também tinha muitas irmãs. Então foi engraçado, porque ele falou que ele falava agudo como as irmãs. Aí quando ele foi fazer teatro, ele teve que fazer impostação vocal. E ele tinha uma voz muito bonita, o Paulo Autran, né? Então tudo depende da formação das pessoas, como é que as coisas são levadas na educação. Eu lembro esse negócio de falar assim, não, a minha professora de psicologia falava assim, por que que você não virou gay, né? 9 mulheres, não é mais fácil? Eu falei assim, olha, primeiro eu nunca gostei de homem, né? não fazia parte da minha vida. Eu brincava com todo mundo, mas nunca tive aquela atração sexual por homem, né? Então você fala, então como é que fica isso? E fica da formação dos pais. O meu pai é mineiro, né? Mineiro da tradicional família mineira. Imagina o jeito que ele tratava as coisas, com 9 filhas em casa, né? Ele era muito firme naquilo que ele fazia. Mas o que eu acho mais interessante é quando você começa a ficar mais velho, começa a perceber as coisas na infância, é como as coisas vão se formando. Por ser pequeno, eu lembro das conversas das minhas tias, conversa da minha mãe, minha avó, vizinha. E você ficava ouvindo conversas, mulheres? Sim, porque eu era pequeno. E era assim, as minhas irmãs, elas às vezes brincavam sozinhas. Falavam que eu estava atrapalhando a brincadeira delas. Isso. Aí, falei, caramba, né? O que minha mãe fazia? Pegava, Júnior, vem cá, senta aqui do lado, na mesa, tem a mesa da cozinha. Senta aí do lado. Aí eu entrava dentro, debaixo da mesa, ficava lá na minha cabana, né? E eu via... ouvir as mulheres conversando. E aí, isso que é legal, porque a gente ouve tanta coisa na infância e depois esquece ou faz de conta que esqueceu. A maior parte faz de conta. Fala, não lembro de nada. Lembra sim, porque é só começar a trabalhar a questão mental, a questão da sua história, você começa a lembrar o que falavam para você. Então, o que acontecia? Nesse bate-papo com as mulheres, eu ficava ouvindo, então você via coisa assim, mas como ele não quer dar pensão, ele não quer dar dinheiro em casa, ele é obrigado a dar dinheiro para nós mulheres. E eu falava assim, poxa, então o homem é obrigado a dar dinheiro em casa. Quer dizer, e as mulheres, elas, eu lembro das minhas tias, as vizinhas, ficavam todas contentes, porque falavam assim, o homem tem que me manter. E depois eu fui lá na faculdade de Direito, falei assim, não é bem assim as coisas, hoje, graças a Deus, está mudando. Quer dizer, o homem não é previdência social. É o provedor. Não é o provedor, né? Tudo é um acordo, né? Mas a legislação fez com que o homem fosse obrigado a manter a mulher. E qualquer tipo de mulher, quer dizer, no fundo, tem mulher sem filhos que fica em casa e o marido tinha que dar pensão. Hoje a jurisprudência está mudando, as coisas estão mudando e até o homem pode pedir pensão para a mulher. A legislação está mudando. E como é que funciona esse negócio na cabeça da mulher? É isso que é legal a gente começar a pensar. Como é que as mulheres começam a raciocinar, começam a ver o mundo? E como é que nós homens vemos o mundo também? Porque na nossa visão, nós homens, é que temos que trabalhar, temos que defender. E outra coisa, hoje, por exemplo, com o armamento que tem, antigamente era no TACAP, né? Ou na força muscular. Hoje, você trabalha a segurança pública, não é mais na força bruta. Você tem um treinamento todo, tem um armamento próprio, seja homem ou mulher, eles colocam ordem na segurança pública, por exemplo. E seja homem ou mulher, eles colocam ordem em casa também. Não tem aquela coisa mulher frágil. Aliás, é uma coisa que eu via isso, as pessoas assim, imagina, meu marido me bateu. Mas aí, quando eu via o marido... Mas não explicava por quê também, né? Não explicava. Mas quando eu via o marido, ele estava com o olho roxo, dente quebrado, e eu falava, mas quem bateu em quem? Né? É. Mas há um costume dizendo que a mulher é fragilizada, e realmente ela é fragilizada. Fisicamente. Porque não, precisa mudar a lei que garante às mulheres os seus direitos. O Kardec já em 1858, né, veja, isso é de 1800, ele está discutindo isso, ele fala o seguinte, quer dizer, os espíritos falam para ele, que seja homem ou mulher, todos têm o mesmo direito. São funções diferentes. Isso nós vamos encontrar no capítulo 9 do Livro dos Espíritos, Igualdade dos Direitos dos Homens e da Mulher. Né? Isso, porque Deus, ele deu a ambos inteligência. Homem e mulher são inteligentes. Não tem essa coisa de falar quem é mais inteligente no caso. Homem e mulher têm a mesma inteligência. Mas eu acho que a mulher é mais inteligente, viu? Olha, eu acho que ela é mais... Não sei se ela é mais inteligente, né? Mas eu acho que ela costuma, tendo em vista a condição que a coloca, ela tem que ser mais precavida e saber falar as coisas, senão a coisa explode. Eu lembro disso, né? Porque minha mãe também, ela colocava as coisas com determinada forma para que não explodisse as brigas familiares. Então, tem um jeitinho. No próprio Livro dos Espíritos diz isso, aí não sou eu que estou dizendo, não. Aqui está dizendo. Está, né? Dizendo, por quê? Porque nesse primeiro contato com a criança, a mãe é importantíssima. Sim. Esse negócio de falar assim, não, a mulher coloca o filho no mundo e a sociedade cria. A sociedade cria, mas o primeiro contato social que a criança tem é com a mãe. Então, ela vai passando as informações sociais para as crianças. Mas não são os primeiros, não, viu? A gente costuma até brincar que filhos é para sempre. E ele nunca... Ele pode... Esquece do pai, mas não esquece da mãe, né? É. A gente brinca, né? Porque a gente fala assim, esquece do pai, não esquece da mãe. É que nesse contato primeiro, existe uma coisa chamada imprinter. Né? Imprinter é algo tão interessante, que é assim, quem mora em sítio, sabe, talvez veja isso com mais clareza. Se um patinho, na hora estiver saindo do ovo, e você está presente ali, e você sendo a primeira figura que ele percebe, ele segue você. Porque é o primeiro caso, quer dizer, na hora que ele olha, ele quer saber quem é quem. Aí se ele vê você somente, você vai ser a mãe dele, você vai ser o pai dele, ele vai seguindo você. né? O patinho. Mas chega uma hora que ele segue a vida dele. Ele vai entrar no lago e você não entra no lago. Então, o imprinter é uma coisa que marca na alma da criança. Quer dizer, aquela pessoa que cuida está marcado. Hoje nós falamos assim da mãe. Mas se você pegar na França, Paris, no século XVII, quem cuidava das crianças não era mãe, eram babás, eram pessoas contratadas para cuidar da criança. Algumas crianças só encontravam o pai e a mãe depois aos 6 anos, 7 anos. E isso, essa questão de educação, quando você estuda bem, você fala, ah, então quer dizer, quem cuidava dos reis não era mãe? Não era mãe, era babá, eram pessoas contratadas para cuidar das crianças, né? Até determinada idade. Até as histórias infantis, a mãe pega a criança e manda para o bosque para que seja educada por pessoas da floresta, para que elas saibam ter a sobrevivência delas próprias. Essa história da pedagogia do mundo é que nós chegamos onde chegamos hoje, né? Como é que funciona? O Kardec, ele fala, quando ele fala em igualdade de direitos do homem e mulher, ele chama atenção para um fato. A questão da legislação. Quem é que diz que pode fazer determinada coisa ou não? É a lei. Sim, mas a lei, a maioria delas é feita por homens. Esse que é o problema. A maior parte da legislação é feita por homens. Então, parece que o homem está dando seu consentimento para que as mulheres possam fazer determinadas coisas. Kardec coloca na Revista Espírita um fato interessante na época que é ocorrida, que uma mulher, ela se formou na faculdade. E o que aconteceu? Houve uma discussão na época, porque os homens falavam que as mulheres não poderiam ser diplomadas. A legislação não permitia isso. Então, quando uma mulher se forma, os homens falam não, ela não pode receber o diploma, porque a lei está falando que ela não pode receber o diploma. Aí fizeram um estudo na época, nessa época do Kardec, e viram que a lei não proibia as mulheres de ter a sua graduação na faculdade. Então, no tempo do Kardec, 4 mulheres somente tiveram o título de doutor na universidade. Isso aconteceu também no Brasil. Sim. E você vê que coisa interessante no Brasil? Nesse ponto, as pessoas falam assim, não, a mulher conseguiu o direito ao voto através do Getúlio. Blá, blá. Não é nada disso. A mulher nunca foi proibida de votar. Havia um entendimento entre os homens de que elas não podiam votar. Até que uma mineira entrou com mandado de segurança na época, perante o tribunal, e falou o seguinte, eu quero me inscrever para votar. E Minas Gerais concedeu a essa mulher, uma vez que na lei não falava que as mulheres eram proibidas de votar. E essa mulher abriu espaço para que outras mulheres votassem. E hoje elas são maioria, né? Hoje são maioria. Tem muito mais mulher eleitora do que eleitores, né? Isso, e o que é estranho é o seguinte, parece que nós homens temos que falar para as mulheres, vocês mulheres são maravilhosas e portanto têm direito ao voto. Não é assim. Mulherada do Brasil, é o seguinte, vocês têm condições de fazer as próprias leis, as próprias regras. Como é que vocês querem esse mundo? Mas acontece que tem um problema, Rui, que eu acho que as mulheres querem copiar o que os homens fazem. Não, e tem outra coisa, Eurípides. As mulheres não confiam nas mulheres. Tanto é que você observa que não tem, são muito poucas mulheres vereadoras, deputados, senadoras, governadoras, porque se elas são maioria, elas deveriam, inclusive, colocar muito mais mulheres no poder. E não colocam. Debaixo da mesa da cozinha, eu vi as mulheres conversando. Então é mais ou menos assim. Debaixo da mesa, lugar lá embaixo. Eu vi. Não, mas a sua mãe era boazinha, porque a minha mãe não permitia que a gente ficasse ouvindo conversa de mulher. Viu? Quem não é lugar de... Vai pra rua, vai pra... Se vira. Vai jogar bola. Mas eu era tão ruim na bola que minha mãe me deu uma bola de capotão de presente e eles me colocavam no gol. Porque era muito ruim. Era muito ruim, ainda colocava a pessoa na frente. Ou então na ponta esquerda, né? Então, na questão da mulher, olha o treinamento que elas têm. Primeiro, elas têm que arrumar um homem para casar. Olha que tristeza, você levar a sua vida para ter que casar. Aí eu fico, uma coisa que eu não entendia, meu pai, falava com meu pai ficava também, não sabia direito como é que respondia, mas é o seguinte, Chico Xavier não casou. Então, aí, não casou, teve uma vida normal, tudo bem, tudo certinho. O Cristo não casou. Uns falam, não, casou com a Madalena, não casou com a Madalena, mas é tudo história. Mas, na verdade, cadê o Cedão de... Vamos falar aquele personagem, né? Onde está Cedão de Nascimento, né? São churumelas, né? Ele fala na televisão. Então é o seguinte, tem pessoas que não querem casar e não casam. Agora, você sendo treinado para casar, que coisa horrível. Porque eu não quero você. Eu quis casar, porque eu queria ter filhos, né? Gosto de criança. Eu acho que a criança é algo que você pode conviver com elas, aprende muito com elas. Então, a minha filha, Mariana, que hoje está lá na França, como é que ela gostava? Ela gostava de andar de bicicleta, ela gostava de andar de patins, ela gostava de skate, ela gostava de subir em pedra, descer em pedra, tudo isso. E hoje ela curte aquela coisa, aquela fitinha sobre o abismo, que é de passar no abismo, andando naquela fitinha de... Slake. Então ela gosta daquilo. E a minha filha, que até eu brincava, você nunca vai passar seu aniversário em julho no Brasil, cada vez você está num lugar do mundo, assim, ah pai, eu gosto disso. Então ela era assim desde pequenininha. Por outro lado, a minha mãe ficava preocupada. Filho, você está dando coisas para ela que não são coisas de menina. Veja, uma boneca, você podia fazer outra coisa, roupinha, não sei o quê. E ela não gosta disso. Ela gosta de sair, chutar bola. E depois ela brincava com os meninos. E ela chutava bem, ela jogava futebol muito bem, né? Depois, em determinado momento, ela parou com toda essa coisa e teve a vida dela. A minha irmã, número 4... Mas não casou. Essa não casou. A primeira casou, já está indo para o segundo filho. A segunda também casou, já tem dois filhos. E ela falou assim, ah pai, eu fui arrumar um namorado lá na Nova Zelândia. A cultura é muito diferente, eles tratam a mulher diferente. Essa é sua filha? Minha filha. É que você está misturando as suas filhas com as suas irmãs. Né? Ah, bom, é verdade. Minha filha é Mariana. Isso. Aí, então, você está no século... Você está no século 20 e outro você está no século 21, né? Diferente, né? É século 21, embora são do século 20. Porque quando você começa a falar lá debaixo da mesa da sua casa, 1950. Você está no século 20. Então era totalmente diferente. Nossa! Porque, né? Agora, quando você traz aqui para falar da Mariana, você está no século 21. Então, pois é. Porque hoje em dia eu não vejo assim, a mulher tão preocupada em sair correndo atrás de marido, né? Sim, mas isso é uma evolução. É. Mas isso... Eurípides, tem eu li um livro do Eric Fromm. Que ele dizia, Arte de Amar, fala. Arte de Amar, Eric Fromm. Ele dizia, vocês estão enganados, quem escolhe o marido são as mulheres. O homem tem mania de achar que está escolhendo a mulher, mas é a mulher que escolhe os homens. Sim, numa competição árdua. É. E se ela pegar o homem errado, o problema, o erro é dela. Não vai querer pôr a culpa. Não é, elas são treinadas para competir. Então o que acontece? Tem que ter um bom marido, ela tem que ser a mais bonita da rua, ela tem que ser a rainha da festa. Ainda hoje tem isso. Escolher a rainha da festa. Que coisa louca isso. E existe ainda concurso. Isso é coisa americano. Não, mas ainda tem coisa de Miss Universo. Tem até o Mr. Universo, que eu acho, né? Eu acho, né? Também foi Mr. Universo com o corpo que ele tinha, né? Uhum. O Atlas, né? Então o que acontece? Você é treinado para determinadas coisas que não tem valor nenhum. Qual o valor de ser mais bonita? Nenhum. Você nasceu com aquele corpo, você não fez nada para ter aquele corpo, você simplesmente tem uma questão genética. Não, e você... Eu tenho um amigo espírita, ele dizia, eu tenho dó das mulheres bonitas, porque essas mulheres sofrem, porque elas são sempre cantadas, são sempre... É procurada, sempre o pessoal olha com olhos diferentes. Então, ela tem que se preparar muito bem para conviver com a sua beleza no mundo de gente feia, né? Rui, você está falando uma coisa que eu aprendi lá no bairro, lá na Zona Norte. A gente falava assim, né? Mulher bonita é problema. Porque você tem que arrumar mulher bonita, mas cuidado, você tem que fazer muita força, porque você vai brigar bastante. É. A pessoa vai olhar para tua mulher, você não vai gostar, essa coisa toda. Então, mulher bonita é problema. Então, era uma cultura da periferia de São Paulo, mulher bonita é problema. Então, mas essa linguagem ainda não continua sendo a linguagem machista? Porque hoje em dia, se você mexer muito com a mulher, ela vai lá e denuncia você. Hoje tem o abuso no serviço, né? Isso. Que assédio. É assédio moral, assédio sexual, todas essas coisas existem. Então hoje a mulher ela sabe se defender, ela pode andar do jeito que ela quiser, ela pode ser cantada, ela pode ser, alguém pode mexer com ela, mas hoje ela tem resposta. Isso. Naquela época ela não tinha resposta, ela era culpada porque ela era bonita. Hoje a mulher bonita não é culpada de nada. Isso. Né? Então mudou totalmente essa visão. Né? Tá mudando as coisas, e onde é que tá mudando? Uhum. A legislação. Porque o que ela não tinha era na legislação, parou na legislação. Uhum. Isso que ele está falando é corretíssimo. E as mulheres que estão ouvindo têm que entender o que o Jorge está falando. Assim, a legislação está dando condições às mulheres se defenderem. Inclusive a Maria da Penha, né? A lei Maria da Penha. Sim, uma delegacia da mulher. É verdadeiro. Uhum. Você chegava uma mulher numa delegacia comum, o pessoal, o escrivão não dava... Ela era culpada nada. Porque ela apanhava. Era culpada, isso. Então, por exemplo, se o homem mexesse com ela, passasse a mão nela, ela era culpada porque ela estava chamando atenção, por isso que o homem foi lá e mexeu com ela. Como ainda acontece em alguns países aí. A gente sabe que ainda acontece isso. Quer dizer, a mulher não pode nem descobrir o rosto, que qualquer homem na rua tem autoridade para dar um tapa na cara dela. Isso. Né? Então é um absurdo que ainda existe, mas felizmente nos países adiantados e nos países em desenvolvimento como o nosso, essas coisas não existem mais. Pode até existir, mas são repreendidos pela lei. Né? Mas sabe, Jorge, existe uma questão que as mulheres precisam estar atentas, é que algumas religiões ainda tratam a mulher como de segunda classe. Como escravas. E algumas dessas religiões estão ganhando vulto hoje, fazendo com que a mulher ela seja culpada de tudo, ela tem que cuidar de tudo e o marido tem que administrar. Então, isso parece assim, não tem problema. Tem problema. Porque nesses países, por exemplo, onde a mulher anda com a roupa, com o rosto descoberto e pode ser agredida, isso está tomando vulto no mundo. Sim. Então as mulheres têm que ficar atentas. Como é que as coisas estão desenvolvendo para que não haja um retrocesso? Se o Kardec colocou em 1858, falando dos direitos do homem e da mulher, são iguais, então que essa igualdade seja garantida por lei. E que as mulheres não falem mal das próprias mulheres. Uma das coisas que minha mãe me ensinou, uma vez eu briguei com minha irmã e falei mal da minha irmã para o vizinho. Minha mãe me chamou e falou o seguinte: filho, o que você ganha com isso? Não esqueça que se a sua irmã tem determinado problema, você é irmão daquela que tem determinado problema. Eu falei, é verdade, mãe. Você, não ganha, você simplesmente fica falando mal do outro, sendo que você também está indo. Você achando que está fazendo alguma coisa interessante? Não está fazendo nada. Você está se colocando numa posição onde você faz parte desse problema todo. E eu falei, é interessante. Você está falando mal do seu amigo, do seu vizinho, do seu irmão, você é parte do problema e você pensa, está fazendo... Não, eu falei mesmo que meu irmão é assim. Bobeira. E meu pai deixava muito claro, você só fala mal de quem está perto de você. Porque você não conhece as pessoas que estão longe. É. Vamos fazer um intervalo comercial, mas primeiramente vamos convidando as pessoas aqui para o almoço beneficente hoje, lá na obra social aqui, o nosso lar, né? Nesse domingo. Fica lá na rua Martins Pereira 183, em frente ao portão 10 do estádio Martins Pereira. Até para quem vai ver o jogo do São José, que é hoje, né? São José joga hoje, aqui em São José mesmo, no estádio Martins Pereira. O pessoal que vai assistir o jogo, assiste o jogo e vai lá depois almoçar no nosso lar. Sai dali do portão, já está em frente o nosso lar lá para almoçar, né? Será espaguete, 5 sabores, né? 5 sabores, legal, hein? Frango assado e salada também. Convites vendidos na portaria custa R$20 e também a pessoa pode participar lá da brincadeira do bingo que eles fazem sempre lá, simultâneo ao almoço, né? Estacionamento com segurança no local, né? E é lá na obra Casa de Repouso, Centro de Convivência Nosso Lar. Almoço beneficente hoje, Dia dos Pais. E o benefício é justamente para a construção de um lar para idosos que está sendo construído lá, né, Jorge? Exatamente. 8:34, convido também a todos para o lançamento do nosso livro Nas Trilhas de André Luiz, assuntos relevantes, casos interessantes, temas curiosos, vocês encontrarão nesse livro. E nós vamos lançar o livro na sexta-feira, às 19h30, na AME, né? Às 19h30 na AME é o horário do lançamento do livro, né, na hora mesmo do trabalho espiritual que nós fazemos lá na AME. Lá. Mas a partir das 17 horas, nós estaremos lá com a equipe organizadora do evento, o 10º Encontro dos Amigos de Chico Xavier, estaremos lá já entregando chá para aquelas pessoas que se inscreveram no encontro. Então, para adiantar o expediente, né, da outra semana, nós vamos entregar os crachás para as pessoas que comparecerem lá. Se quiser ir lá só buscar o crachá também, pode ir lá só buscar o crachá. Né? Porque aqui de São José dos Campos são 399 inscritos só no primeiro lote. Então, no segundo lote também, como a maioria é de São José, então nós devemos ter quase 500 pessoas de São José dos Campos inscritas ali. Mas o pessoal de São José, de Jacareí, Caçapava, quem quiser ir lá buscar o seu crachá, nós já entregaremos lá na sexta-feira lá na AME. E o lançamento do livro. E comer um pastelzinho. E o seu Darcy disse que vai fazer um bolinho lá, um negócio lá. Então quem chegar lá tem alguma coisa lá para se alimentar. Rui, e aí? Você já pegou o livro para ler. Você achou interessante? Casos muito interessantes? Interessante. Temas curiosos? Temas curiosos. Né? Quando você fala de ovoide, fala do perispírito. E você também não dá uma palavra final, você deixa aberto para as pessoas pesquisarem, porque nós precisamos fazer com que nossos espíritas pesquisem, né? Certo? É porque, Rui, é assim, por mais que a gente estude André Luiz, né, por mais que a gente estude as obras de André Luiz, que é o caso, a pesquisa foi nas obras de André Luiz, não dá crédito para ninguém deixar de ler as obras. Sim. Né? Você pode fazer um livro baseado nas obras, como é o caso nosso, com muitos assuntos interessantíssimos, porque o que a gente coloca ali no livro é o seguinte, que a humanidade ela vem evoluindo, como nós estamos falando hoje aqui, de evolução. Sim. E sempre você vem trazendo coisas novas, mas baseado sempre no que alguém já fez. Né? E a maioria dos autores hoje, quando traz esses assuntos, igual dragões, legiões, né, ovoides, segunda morte, quando vem trazendo inversão sexual, quando vem trazendo esses assuntos, dá a impressão que são assuntos novos. Mas quando a gente pesquisa a obra de André Luiz e Chico Xavier, nós vamos perceber que eles já estão falando isso lá atrás. Muitas vezes estão falando de maneira ainda sintética. Sim. E as pessoas hoje estão se aprofundando mais, mas tudo bem, mas já falaram. Então o objetivo é esse. Mas quando a gente lê a obra de André Luiz, que não dá para ficar sem ler, por mais que você tenha pesquisa, mas não dá para a gente ficar sem ler, porque, por exemplo, qualquer um de nós que pegar a obra de André Luiz, nós vamos conhecer a fundo um aspecto, mas tem aspecto que a gente não tem nem ideia do que é aquilo. Né? Não, tem coisas ali, quando eles falam de ciência, de física, de alguma coisa assim, que eu falo, meu Deus do céu, não tenho condições de escrever nada sobre isso, que é muito profundo para mim também. Né? Então, é muito interessante ler a obra toda de André Luiz. Eu só não gosto de ler autores, viu, Jorge, de livros onde a pessoa fala achando que aquilo é certo, que aquilo é o correto, que não tem outra coisa a não ser aquilo que ele falou, quando nós percebemos que não é bem assim, né? Claro. Os livros espíritas têm que mostrar o caminho. Agora, nós é que temos que pesquisar e procurar, e não achar que... Porque eu fico meio bravo quando... Ah, o autor tal falou isso, quer dizer, dá como se fosse uma... suprema verdade. É uma suprema verdade. E tem muita gente que cita muito o Divaldo Franco. O Divaldo falou isso, e daí? Ele falou... Mas não tem outras coisas que pode ser acrescentada, que pode ser entendida? A gente brinca assim até, né? Você citou Divaldo, mas você entendeu direito? Entendeu, leu. Olhou e entendeu o palavreado dele? É. Como qualquer outro autor, Chico Xavier sempre deixou isso claro, olha, Emmanuel deixa sempre isso claro, de estudar, de ver, né? Allan Kardec deixa isso claro, olha, se qualquer coisa que for escrita, se a ciência depois... mudar isso que nós estamos falando, fique com a ciência, porque é um estudo novo. Outros jornais falaram assim, é muito bonito você falar assim, temos o Gênesis, né, de como é que o mundo foi criado, e temos o Big Bang. Então o Big Bang também é uma teoria, né, que ninguém sabe o que aconteceu, mas é mais bonita que o Gênesis, para quem gosta de explosão. Para quem gosta de uma vida mais harmoniosa, a gente gosta do Gênesis. Quem gosta mais de explosão, fogos de artifício, gostam do Big Bang. E também quem gosta muito da parte religiosa, segue a criação do mundo segundo a Bíblia. Quem gosta da parte mais científica segue de acordo com a ciência. E né? São tudo interpretações sem prova. E a doutrina espírita nos dá essa liberdade, né? Isso. Então aguardamos vocês, nossos ouvintes aí, amigos, na próxima sexta-feira, lá na AME, para o lançamento do livro. A AME fica na rua Doutor Oscar Strauss, 350, Bosque dos Eucaliptos. Vamos então para... Daqui a pouco Tá no Facebook aí, o Rodrigo convidando as pessoas a partir das 17 horas para ir lá e para o lançamento, que nós entregaremos os crachás, e às 19h30 o lançamento do livro, né? É, vamos para o nosso intervalo comercial com a música, né? Nós já estamos, mas como nós temos que entregar aqueles 10 minutos mais cedo hoje, por isso que nós esticamos mais esse primeiro bloco aqui, para poder a gente ganhar tempo. A música agora é com o grupo Toque na Alma, Toque na Alma, Mulher, o título da música. Momento Musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o Evangelho através da música. Exata medida do amor redentor, tem o dom de se dividir com o seu intuir muita dor. Abrandar sobriedade no viver, buscar sim se respeitar, não mais se levar pelos falsos brilhos das ilusões. Falsos brilhos das ilusões. Seus seres criam novas centelhas de vida. Todo o plano de voltar depende tanto do seu sim, do seu colo, de sua paz, de sua luz. Sua alma aclarar está mais perto de Deus. Em seu ser se criam novas centelhas de vida. Todo o plano de voltar depende tanto do seu sim, do seu colo, de sua paz, de sua luz, de sua alma aclarar, está mais perto de Deus. Do teu sentir, você está ouvindo programa Vivência Espírita. Esse é o programa Vivência Espírita e nós estamos hoje aqui com o nosso grande companheiro de doutrina, Eurípides Castro Júnior, que é, ele fala que é tanta coisa, né, Jorge, que é administrador, psicólogo, advogado, funcionário público, nossa. Tanto... E músico também. E músico também. Ah, nós precisamos ir um dia na sua casa ouvi-lo tocar piano, né? Pois é. É. Juntando tudo, não dá grande coisa, não. Não dá grande coisa. É, mas a gente é amigo dele, a gente vai aturando, né? Não, é. Eu da Isaac tinha um colega que chegou para uma mulher, sabe que eu estou fazendo outro curso de espiritismo? E ela perguntou para ele, quando é que você vai trabalhar? Só mais curso? Não, eu conheço a história do Rogério, filho do senhor Rodolfo, que foi muito interessante, porque chegou um amigo dele e falou assim, Rogério, mas você precisa ver, eu estou indo na casa de um conhecido, mas vem um preto velho nele, rapaz, meu preto velho, mas fala tanta coisa interessante, tanta coisa legal, que poxa vida, eu estou impressionado com aquele preto velho. O Rogério fala, ah, esse negócio de preto velho, rapaz, negócio é esse, não, tem muito conhecimento, muito desse negócio não, você ainda está nessa onda. Eu falei, não, Rogério, mas eu vou levar você lá para você conhecer. O Rogério falou, vou lá. O Rogério falou que foi com o espírito de investigador lá para saber. O Rogério é negro. É, exatamente, né? Aí foi lá e na casa. E daqui a pouco o Rogério ficou de longe só para questionar, só para investigar de longe, né? Sondando. Aí o preto velho incorporou, né? O rapaz lá incorporou, o preto velho começou a falar com um e com o outro, e ele de longe, só olhando, né? Mirando e tal, para ver, para descobrir as falhas, para depois falar e tal, né? Usando a inteligência dele, usando o estudo que ele tinha e tal, para fazer aquela investigação, né? Aí ele falou que quando chegou uma hora, o preto velho de longe olhou para a cara dele, olhou assim e falou, Eze, filho, estuda, estuda, estuda, mas trabalhar que é bom nada, né? Aí ele falou, não precisa falar mais nada. Não fala mais nada. Aí ele falou, poxa vida, como é que o cara adivinhou que eu não faço nada na vida? Só estava só investigando em vez de eu trabalhar melhor. Quer dizer, são coisas que a gente tem que prestar muita atenção. Quer dizer, estudar, tem que conhecer. A teoria faz com que você desenvolva uma prática bem melhor em qualquer assunto. Sim. Que a gente pode falar. Mas só que a gente não pode julgar ninguém, não. Quando a gente se acha estudado, a gente não pode julgar. E o Rogério falou que a partir daquele dia, aí falou, agora eu vou começar a trabalhar direito. Não, mas acontece que Jesus, os ensinamentos de Jesus até hoje permanecem porque ele ensinava e fazia. Praticava, né? É, porque tem muitos que querem ensinar, mas não fazer nada, né? Faço o que eu faço, mas faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, né? Mas nós já temos a pergunta do dia aqui, né, Rodrigo? Qual que é? Já temos a pergunta para sorteio, no mundo de hoje, as mulheres são respeitadas? Então já postei aí no WhatsApp, já postei aí no Facebook Live também, que vocês que estão assistindo a gente aí pelo Facebook, a gente já colocou aqui em cima a pergunta para sorteio, só basta responder aí no comentário ou ligar para nós aqui no 3941-9750 ou 3942-9750. Só comentar que o Ed Moreno, nosso amigo Edinaldo Moreno, estará conosco no evento do Chico, mandou uma foto ali do ensaio que eles estão fazendo. Bom dia, meus amigos, bom programa hoje para todos, ensaio e banda afinadíssima para o grande evento Amigos de Chico Xavier. Ele tá de chapéu? Tá de chapéu, então ele tá com poder, né? Porque eu não tiro o chapéu, aí ele vem com sem poder. Tá que nem Sansão, cortou o cabelo. Exatamente. Perdeu a força. O Carlos, lá da Fraternidade Sem Fronteiras, mandou um bom dia a todos. Hoje estamos em viagem para Feijuca da Fraternidade Sem Fronteiras, em Campinas. Um ótimo domingo a todos aí do estúdio e para todos os ouvintes. Então deve estar ouvindo a gente lá no aplicativo do Vivência Espírita. O Maurício Tomé, nosso amigo, mandou um bom dia, pessoal. Abraço a todos. A Rose Anderson, lá do Jefa, também mandou um bom dia. Que o tema está interessantíssimo. O pessoal tá assistindo a gente, a minha tia lá de Santos, a Irene, o Gustavo e o tio Zé deve estar ouvindo a gente também, assistindo. Mandou um recado na transmissão aqui do Facebook Live. E a Claudinha Ribeiro e a Rita de Cássia também estão assistindo a gente aqui no Facebook Live. Eu quero mandar um abraço para Kelly, que foi nossa aluna aqui na escola Flávio Berling, que é nosso ouvinte. Ela falou, eu tenho uma vizinha que começou a ir na missa mais cedo para chegar às 8 horas e começar a ver o programa Vivência Espírita. Um bom dia para você, viu, Kelly? Eu acho isso muito legal, né? Quer dizer, para exatamente exemplificar que a pessoa pode ser de qualquer religião e escutar o nosso programa tranquilamente, né? Ela não precisa ser espírita para isso, né? Para escutar o nosso programa e ter a religião dela, continuar. Você vê, ela Ela continua com a religião dela, mudou o horário para poder melhorar, né, a pauta do dia dela. Vai na missa em outro horário, mas eu escuto o programa, que é muito interessante para todas as religiões, para todas as pessoas, para qualquer um. É interessante, e continue com a religião dela, que é muito bacana, né? Rui, queria mandar um abraço aqui para o nosso amigo Valdomiro Moreira. O Valdomiro, faz um tempinho que eu não vejo o Valdomiro. O último dia que eu vi o Valdomiro foi lá na inauguração da nova farmácia comunitária. Nova não, né? Quando ela mudou de rua. Então já faz um tempinho já, né? Que a farmácia mudou. E você precisa ver que é avô dedicado, viu? Ah, não tem dúvida. Valdomiro é só largar as crianças pra ele que ele toma conta. Toma chapéu mesmo? E tudo. Hein? Toma mesmo? Hein? Toma conta mesmo, toma. Direitinho? Não, legal, mas o Valdomiro é gente boa demais e carinhoso sempre, do jeito que ele é com todas as pessoas. E a dona Iraci. Carinhoso como ele é com todas as pessoas, com os netos, com certeza seria muito mais ainda. O Valdomiro Moreira, que é o nosso amigo também, que está aqui na Rádio Piratininga, de segunda a sábado, né? De segunda a sábado. De segunda a sábado? Segunda a sexta. Segunda a sexta, das 5 às 8 da manhã, com o programa Valdomiro Moreira. Então, quem gosta de acordar na hora certa, só deixar o rádio ligado lá no sintonizado aqui na Piratininga, no programa Valdomiro Moreira, que ele acorda todo mundo. E o jargão dele é não vire pro canto. Não vire pro canto, acorda aí que está na hora de você trabalhar, né? E trampar. Então, Valdomiro, um grande abraço pro nosso amigo Valdomiro, que sempre nos ouve lá, né? Da casa dele. Não, e já tá, eu perguntei para você, vai no nosso encontro? Já comprei até a camiseta. Uhum. Tá vendo? Legal, que bom. Esperamos ele lá. Um grande abraço então pro Valdomiro. Continuando aqui o nosso papo com o nosso amigo Eurípides. Eurípides, naquela hora que você estava fazendo a comparação nessa evolução da mulher, né? Quando você escutava lá debaixo da mesa, lá da sua casa, os papos, que a mulher tinha que casar de qualquer jeito, e realmente era, tinha que casar de qualquer jeito mesmo. Nós estávamos lembrando aqui de uma frase que eu lembrava que meu pai dizia assim, né? Quando você via assim um homem bem feio casado com uma moça, meu pai falava: mulher não casa com sapo porque não sabe qual é o macho e qual é a fêmea. E isso hoje parece uma brincadeira. Mas sim, na realidade, a mulher tinha que casar, tinha não que interessava casar. Quem era o tranqueiro que estava na frente dela. Podia ser pingaiada, podia ser o que fosse, né? Ela não podia ficar solteirona. Feio pra caramba, mas se aparecesse pra fazer uma proposta de casamento, ela casava porque era a oportunidade dela casar. E ela já estava com todo o enxoval pronto, né? Exatamente. É isso que é o problema. Ela vivia pro casamento, fazia enxoval desde pequena. Não, isso é pro enxoval. A mãe passava assim: eu ganhei isso no meu enxoval, passo para você o que eu ganhei, porque eu não usei. Tá? Então aquilo passava de mãe para filha, para neta, para bisneta e assim por diante. Porque a mulher, dentro do conceito que a sociedade foi crescendo, foi evoluindo, o homem exerceu o seu poder pela força, né? E isso tem que estar muito claro para que nós espíritas, nós que estudamos espiritismo, vivemos espiritismo e queremos que o mundo fique mais harmonioso, temos que entender algumas coisas como Kardec colocava lá na Revista Espírita, né? Por exemplo, Kardec é bem claro quando ele fala assim: as almas ou espíritos não têm sexo, né? As afeições que os unem nada têm de carnal. E, por isso mesmo, são mais duráveis, porque fundadas numa simpatia real e não são subordinadas às vicissitudes da matéria. Então, o Kardec coloca isso, mostra assim: olha, gente, então o sexo, ele existe quando nós estamos encarnados, ele faz parte da nossa experiência aqui no planeta Terra. Não, aí fala assim: mas e nos outros planetas? Até agora eu só tenho algumas informações, eu falo do meu planeta onde eu estou vivendo, onde estou reencarnado, e nessa encarnação com o nome de Eurípides, certo? Em homenagem ao José Sanofo e assim por diante. Mas a mãe do Chico, né, a Maria João de Deus, né, ela traz algumas informações de outros planetas, né, naquele livro Cartas de uma Morta. Acho que, se não me engano, não me recordo muito bem, mas ela fala de sexos também, no sentido de tem países, que tem planetas que eles já não necessitam mais de relações sexuais, talvez por causa da evolução que eles têm, no sentido, não no sentido físico, né, da relação sexual, né. E você vê que é assim, tem gente na Terra mesmo, amigos da gente, que não gosta de fazer sexo. seja homem, seja mulher. E de repente você é obrigado a fazer sexo porque a legislação diz o seguinte, que vocês têm os deveres conjugais. E entre os deveres conjugais está a questão sexual. Você é obrigado a fazer sexo sob pena de ter divórcio. Não, quer dizer, até anular o casamento. Anular casamento. E você fala, mas eu não quero. A mulher fala, mas eu não quero ter relação sexual. Eu quero casar, mas não quero ter relação sexual. E aí eu lembro, eu achei até engraçada, minha mãe, uma vez conversando, depois, agora mais velho, né? Antes dela ir embora, partir para lá de lá, ela falou assim, sabe, filho, eu gostava de ter filhos. Eu não gostava de fazer sexo. Eu gostava de filho. Então, eu gostava de cuidar da criança, ter a criança, fazer a criança crescer dentro de mim, nascer. Isso, para mim, era uma coisa do outro mundo. É o que muitas religiões pegam nessa também, que a mulher... ela deve ter relações para ter filho, não para seu prazer, né? É, agora, tem gente que tem prazer. Agora, quem tem prazer, faça e desenvolva e execute de forma que seja mais prazeroso. Quem não gosta, não gosta. Aí fala assim, ah, mas é ser doente. É doente para quem gosta muito de sexo, acha que o doente é aquele que não faz sexo. Aquele que não gosta de fazer sexo, acha doente aquele que faz muito sexo. É tudo uma questão de ponto de vista, de interpretação. Quer dizer, o que é uma pessoa normal? A pessoa normal é que segue uma norma. E como é que você chega nessa norma? Por estatística. Agora, por estatística, você pode dizer então que é normal ter cárie. Porque a cárie tem mais gente com cárie do que sem cárie. Então, certo? Então, você tem que trabalhar corretamente, entender. É difícil até falar em termos de equilíbrio também. Isso. Porque se você for ver, por exemplo, Chico Xavier, ele não era ativo sexualmente. Né? Ele mesmo falava nisso. Tem um livro do Divaldo, que chama Sexo e Consciência, que ele diz que ele, quanto o Chico, também tiveram problemas com isso. Né? Vamos dizer assim, o corpo dele exigia que fosse feito... que tivesse a relação sexual, as células deles. Então, assim, o que eles fizeram? Sublimaram essa energia sexual para a mediunidade. Sim. Então, assim, essa força, essa energia, eles redirecionaram para conseguir, através da mediunidade, gastar essa energia para poder as células se sentirem suprimidas dessa necessidade. E parece é muito que interessante. Quando você fala isso do Chico, parece uma coisa assim, ah, então uma coisa de médium. Não, sublimação, ela é conhecida no mundo desde que o mundo é mundo. O que acontece? A gente fala da sublimação e isso feito em guerras. Então você tem a pessoa que tem energia sexual, você faz com que a pessoa utilize a energia sexual no campo de batalha, ou então dentro de uma luta. Os atletas de futebol, eles estão no retiro antes de jogar. Essa questão da sublimação é conhecidíssima no mundo inteiro. Tem gente que utiliza a energia sexual para escrever, outro para correr. Porque se você, mesmo esses saltos enormes, corridas, os atletas, eles têm que cuidar muito da saúde e principalmente da energia sexual, porque é ela que impulsiona. E ela também dá um desgaste físico, né? E dá um desgaste físico quando você utiliza. Então, olha só, a energia sexual, só para a gente deixar bem espiritualizada, é a maior força que nós temos no corpo, que é a energia genésica, né, que a gente fala. É a energia criadora. Por isso que ela é a mais forte de todas. Não existe nenhuma outra coisa no nosso corpo que crie. A única coisa que cria, que o ser humano tem que criar, é a energia genética, é a sexual. E muitas pessoas já sublimaram essa energia. Então ela tem essa energia, mas ela é direcionada para outras coisas. Então ela tem prazer fazendo outras coisas sem precisar ser sexo. É por isso que quanto mais elevado a pessoa é, quanto mais elevado espiritualmente, mais ela vai dirigindo essa energia. Por exemplo, enquanto uma pessoa tem prazer em fazer sexo, outro tem prazer em servir ao próximo. Então, por isso que você vai encontrar. A gente pensa assim, não, o cara é padre, como é que ele vai ficar sem fazer sexo? Mas tá cheio de padre sem vergonha, tá cheio de padre sem vergonha, mas não é todos, não. Então todos, né? Tá cheio de gente em qualquer religião que diz que não pratica o sexo, que a gente, todo mundo é sem... Não é, não. Tem gente que já sublimou isso, ela já usa, dirige tudo, toda essa energia dela para fazer outras coisas. E ela sente prazer com aquilo. O prazer dela está em outra coisa. Então, você vai pegar uma pessoa igual Chico Xavier, ele, o prazer dele era servir ao próximo. Você vai pegar a irmã Dulce, você, ó, Gandhi, quando ele começou a como é que se diz assim, a trabalhar luta, mesmo, né? A sua luta, ele acabou. Ele era casado antes, mas depois que ele começou, acabou. Você falou, ah, então ele ficou celibatário porque é só para fazer uma penitência? Aí fala, ah, é penitência. Não é penitência. Não. É porque ele dirigiu todo, canalizou toda a energia dele, criadora, para fazer ao bem do próximo. E todas essas pessoas fizeram assim, desse jeito. Então, é mais fácil a gente entender, quando a gente entende, de discriminar. Agora, não é, agora, por exemplo, não adianta chamar eu que eu não tenho vocação para isso ainda. Nós ainda precisamos muito de ser elevado mais ainda para dirigir. Mas hoje em dia a gente já consegue também pegar um pouco dessa energia e colocar em algumas coisas que a gente já serve. Então a gente já consegue, nós somos, estamos em transição. Quando a gente faz o bem para o próximo, a gente está em transição, fazendo o bem para o próximo, usando essa mesma energia sexual para sublimar em outras coisas. Então a explicação mais racional ou mais espiritual é essa, falar, a energia é a mais potente que nós temos, a energia sexual é pior do que qualquer bomba atômica que você pode imaginar, né? Aí você projeta isso aí para a criação, por exemplo, né? Projeta isso aí para a criação. Como que Deus criou tudo? Provavelmente foi essa energia que ele utilizou. Essa energia da criação é tão forte, por exemplo, que faz com que você assuma riscos. E você fala, como é que você fez isso? Não, eu fui, fiz isso e tal. E na hora que você está, por exemplo, lutando por algo, ou então você é corredor de Fórmula 1, você está correndo, essa energia sexual ela faz com que você avance, que você dispute. Ela faz isso, ela entra na competição. Porque a energia sexual é isso. Quer dizer, é algo que está dentro de você, ele é criado dentro de você, se resolve dentro de você. E tanto que se fala, e isso é as pessoas, a gente não estuda isso na escola, que o maior órgão sexual é o cérebro. Tudo acontece no cérebro. O cérebro cria situações. E agora... Castra também, né? Castra. Então, em determinadas coisas que acontecem, pode estar muito no clima, mas se o clima acabar, quer dizer, o cérebro receber uma informação meio estranha, acabou o clima. Quer dizer, nós temos uma energia corpórea muito forte. Agora, tem que colocar para as pessoas que a questão feminina, assim, ah, mas a mulher ela tem muita energia sexual. Tem também, o homem também tem. Agora, uma coisa que a gente estuda, às vezes tem, onde é que as mulheres sublimam? E isso parece uma piada, uma anedota, mas é importante vocês começarem a notar. Quando você está muito cheio de energia e não sabe o que vai fazer, então o homem às vezes vai chutar bola, vai gastar energia chutando bola. E a mulher, por exemplo, brincava-se isso no tempo que estudava, na década de 70, variar a panela, né? Deixar a panela tudo bonitinha. Né? Então varia, gasta toda a energia areando panela, panela, olha que bonito ficou a panela, ótimo. Então, onde você gasta a energia sexual? Isto é para todas as mulheres pensarem. Isto tem para todos os homens pensarem. Onde é que vocês gastam essa energia criativa? Então a espiritualidade fala, olha, a criação está aí, vocês são co-criadores, vocês podem fazer um trabalho muito bonito na Terra. Mas se você ficar pensando só naquilo, meu amigo, não sai nada. Você não constrói nada. Como vamos construir? Sabendo que tem essa energia, e joga essa energia para fazer alguma coisa boa para você, para os amigos. Até sendo uma boa dona de casa, né? Que eu, como a gente está falando, não de maneira machista, mas ser uma boa dona de casa é muito importante para o lar, para os filhos, para o marido e até para a esposa, né? Tem mulher que tem prazer em fazer comida, tem prazer em arrumar a casa, e daí? Vai falar que ela é escrava da... Não, gosta de fazer, gosta, é aquele negócio, que gosta de arrumar a cama todo dia. Às vezes a gente fala assim, os homens falam assim, bom, vai desarrumar mesmo? Deixa desarrumado que eu já deito, está desarrumado. Agora a mulher fala assim, não, eu quero bonitinho. Tá bom, então vou deixar bonitinho. E comentar, muito bom, né? Só comentar aqui que a Dori Cassal entrou, mandou um beijo para a Dora. A Rosilma entrou aqui no WhatsApp, respondendo a pergunta para sorteio, né? No mundo de hoje, as mulheres são respeitadas? Ela responde que ainda não, como deveria, em algumas nada, mas já melhorou. Participar do sorteio, ela quer participar do sorteio da macarronada. A gente não tá sorteando macarronada hoje, né? Não, tem do teatro. É do teatro. E tem no livro, né? Exatamente. O teatro tem dia? Tem, foi? Pode ser no sábado ou no domingo. Então a pessoa escolhe ou... Vai haver um voucher, né? Um voucher para o casal. Ou a gente está sorteando de qual dia? Ou tanto faz? Não, é dia 19 e dia 20, né? Tá bom. Então é só ligar e falar qual dia você quer participar quando estiver ligando. É dois... No sábado ou no domingo? É para um casal, né? Para uma dupla. É um par de convite. Tá. E aqui a Adriana Oliveira, ela está... Eu tô falando aqui do dia da pizza, no dia 12 de agosto, dia 27. Então já iniciamos a venda dos cupons para pizza da obra social Sérgio Lemos. A entrega será no dia 12 de agosto. E esta ação visa receita para manutenção e melhorias na atividade da instituição. Então aí, quem quiser saber mais informações, é só ligar para ela no WhatsApp 98238-5696. 9:30. E qual é a então, casa? Então vai ser lá na Obra Social Sérgio Lemos. Sérgio Lemos. Então é sábado que 12 vem. De agosto. Mas eu acho que tem que encomendar, né? Sim. Então é só no... Custa R$25, né? Então tem pizza de abobrinha, mussarela, calabresa, mista, né? Então os outros eventos que é um pouco mais distante a gente vai divulgando na próxima semana. Não, e a peça... Violeta na Janela, dia 19 e dia 20, né? Isso. Aqui. E a Ana Rosa estará conosco lá no encontro, tá? Isso, olha que legal. Ana Rosa é atriz da Globo, né? Então, e a gente, não sei se o pessoal viu, a gente lançou aquela medalha do Eu Vou, no Facebook. Bonito, no meio do pessoal bom lá. Quem quiser colocar, você mesmo pode, que vai participar do evento, pode entrar lá no Facebook, entrar na câmera e colocar, escolher o tema e colocar lá o Eu Vou, né? Ah, só comentar aqui que a Rose Anderson também respondeu a pergunta para o sorteio. Ela falou assim, se hoje, no dia atualmente, né, no mundo de hoje, as mulheres são respeitadas, ela fala, infelizmente, as mulheres estão muito longe de serem respeitadas. Elas sempre foram subjugadas historicamente e somente no século XIX as mulheres começaram a lutar pelos seus direitos mais abertamente, numa sociedade totalmente machista. Percebemos a falta de respeito às mulheres, especialmente aqui no Brasil, onde a taxa de violência e agressão às mulheres é altíssima. Atualmente me encontro muito otimista com os jovens que já trazem em si a consciência de que elas merecem o respeito pleno, lutando pelos seus espaços. Estamos muito longe de alcançar o respeito às mulheres, tanto por parte dos homens quanto de muitas mulheres que acham que as mulheres devem ser submissas. Mas acredito que estamos despertando cada vez mais sobre o nosso papel na sociedade e lutando para isso. Abraço a todos. Legal, Rose. Obrigado pela participação. A Bia, depois o Euris pode até comentar sobre essa submissão também, né? Que já está até comentando algumas coisas. A Bia entrou aqui, já está no link. E o Ari está escrevendo, então ele está ouvindo a gente hoje, o Ari Rangel. Então, obrigado pela participação de todos. Eurípio, se você quiser comentar sobre isso, não sei se é melhor deixar para depois dos comerciais, mas se você quiser comentar sobre esse despertar que ela comentou aqui sobre os jovens, já está... tendo essa consciência de melhor respeito com as mulheres, né? Ela fala de se despertar, e se despertar está existindo mesmo, porque a mulher está percebendo qual a força que ela tem na sociedade de hoje. Que, se você pensar numa sociedade tradicional, o homem tinha força, tinha o tacape na mão, né? Tinha músculo, e a mulher estava em casa cuidando da prole toda, né? Então ele chegava em casa, derrubava a porta, derrubava a mesa, quer dizer, e a coisa acontecia uma violência tal, que a mulher tinha medo, né? E o medo faz com que as pessoas paralisem. Isto é real. Todo mundo tem medo, medo, medo, medo, e não, a mulher não foge disso. As crianças também têm medo. Volta o tempo que nós éramos crianças e o pai falava um pouco mais alto, você sumia para o quintal. Né? Você saía de perto, você, o pai e mãe discutindo, você não quer nem saber de ficar de um lado ou do outro. Você sai fora, porque é o medo que sobe para você. Isso é real. Então a mulher hoje, ela está descobrindo o seu espaço e sabendo o seguinte, o que que eu posso fazer nessa sociedade, como é que eu posso avançar nessa sociedade? Então, ela está saindo do jugo, quer dizer, o homem é um escravizador, mas não é culpa minha, não é culpa do Rui, do Jorge, não é culpa nossa. A cultura foi levando a isso. A cultura foi levando de uma forma que nós homens, quando nascemos, nós somos formados éramos formados nessa cultura. E agora está mudando aos poucos, porque as mulheres começaram a reivindicar os seus direitos, que direito de homem e mulher são iguais. E isso Kardec, o Espiritismo, traz isso com uma clareza mesmo. Quer dizer, não há diferença entre homem e mulher em termos de direitos, funções diferentes. Né, são funções. Gravidez, filho, é uma questão da mulher. Mas isso até inventarem, por exemplo, um útero robotizado, se não desistir isso. É, aquele sentimento mais de ternura, né, de amor de mãe, é o que as mulheres trazem. É, essa energia, por exemplo, numa encarnação feminina. Né? É porque... E o homem é aquela energia de pai, né? E a gente fala que a gente vê as duas coisas no Chico, né? Sim. O Chico tinha os dois lados. E né? Tinha o lado de mãe, essa ternura de ser uma mãe, para aquelas mães que perderam mães. Os filhos, por exemplo. E também tinha a energia de um pai. De um pai. Também. Dando, instruindo, um pai carinhoso, instruindo as crianças, ou como nós, com seus livros, né, vamos dizer assim. É. Seus Ele acariciava os nossos corações, né? Então, essa coisa então, de homem e mulher... As mulheres, por favor, né, entendam o momento histórico que nós estamos vivendo. É uma revolução. Realmente nós estamos fazendo o que a mulher... Nós estamos fazendo? Não. As mulheres estão fazendo isso e alguns homens estão entendendo. Porque, na verdade, é um conflito muito sério na nossa sociedade, porque quem tem um privilégio não quer perder o privilégio. E os homens têm muitos privilégios. E Deus não criou ninguém com privilégio. Isso o Espiritismo deixa claro, né, que não tem ninguém com privilégio nesse mundo. Tem pessoal que tem trabalho, tem pessoal que tem muito estudo para fazer, tem coisas para desenvolver, para pagar, mas não tem privilégio. Não é porque a pessoa vem numa determinada família, tem privilégio na sociedade. Os privilégios das castas indianas, isso está terminando, e se existe, existe lá. No Brasil, onde nós encarnamos, onde nós estamos vivendo, ninguém tem privilégio. Até como lá, dizem, até, ninguém está acima da lei, né? Até lá tem. Eu tenho um amigo meu que chama Partibat, que é indiano, eu estudei com ele lá no ITA, ele me contou, eu perguntei para ele, cara, como é que funcionam as castas lá? Até hoje ainda tem essas castas na Índia? Ela falou, tem, mas quem cultiva só são os avós. Dos avós para frente, ninguém mais cultiva essa cultura de castas na Índia. Né? Ou seja, tá ficando para trás, né? Tá ficando para trás. É interessante nas páginas amarelas da revista Veja de hoje, de ontem, tem um professor da Universidade Harvard, ele está dizendo que o grande problema das desigualdades são privilégios que as pessoas trazem desde lá de quando o Brasil foi criado, traz uma série de privilégios, e esse privilégio é que faz essa diferença grande. Eu falei, poxa vida, até que enfim encontrei uma pessoa dizendo uma coisa correta. Você viu quantos privilégios, principalmente na região lá do norte, né? Quantos privilégios tem aqueles coronéis, tem aquela filha de coronéis, uma série de coisas que nós não conseguimos mostrar essa igualdade ainda. Essa que você está falando ainda não existe porque tem um monte de privilégios que são cultivados até hoje, né? E os homens e as mulheres, eles não têm diferença nenhuma no organismo material, né? A não ser no organismo material. Agora, com a morte, acabou o corpo. E aí se torna todo mundo espírito, sem sexo. Isso Kardec deixa claro na Revista Espírita, né? E fala o seguinte, Deus não favoreceu ninguém à custa dos outros. Quer dizer, Deus não mandou escravizar ninguém. Quem escraviza não é porque Deus quer, é porque a pessoa que está escravizando é que decidiu e o outro foi obrigado a submeter, seja pelo poder do dinheiro, seja pelo poder físico. Quer dizer, ser escravo hoje não é só escravo no sentido de não receber nada. Tem gente que recebe e são escravos. São crianças que fabricam para as grandes indústrias e recebem salários ínfimos. Isso também é privilégio dessas indústrias. Agora, Kardec deixa claro, lá em 1858, o seguinte: com a doutrina espírita, a igualdade da mulher não é mais uma simples teoria especulativa. Já não é uma concessão da força à fraqueza, mas um direito fundado nas próprias leis da natureza. Dando a conhecer essas leis, o Espiritismo abre a era da emancipação legal da mulher, como abre a da igualdade e da fraternidade. O Espiritismo, quando ele vem à luz no mundo, ele esclarece vários pontos. Então ele derruba essa questão dos reis, os reis são indicados ou são homologados por Deus, escolhidos por Deus. Não. A pessoa se torna rei porque umas pessoas se reuniram e falaram, ele vai ser rei. E o povo que não tem força não derruba o rei. Mas a Revolução Francesa mostrou que não é bem assim. Então, houve uma revolução, porque houve uma mudança de paradigma. Hoje nós vivemos aqui no Brasil. Como é que as mulheres vivem? Né? Elas têm que estudar, como os homens, elas têm que conviver com o que existe na sociedade e modificar as coisas. Privilégio, só para vocês terem uma ideia, eu acho legal, Rui. Por exemplo, a gente fala assim, os carros são privilegiados nas cidades. Carro, por quê? Porque todo mundo gosta de ter asfalto legal, que ter faixa legal, tudo legal. Então, está privilegiando quem? Carro, né? Então, tem alguns lugares, você pega uns países lá fora, que privilegiam a educação e a saúde. Sim. Então, o importante é, vamos privilegiar na cidade o quê? O carro ou a creche? Então, isto é uma coisa que tem que ser decidido pelas mulheres. E não falar assim, poxa, tem que resolver carro. Carro serve para todas as mulheres? Transporte público é privilégio. Para as mulheres, não. Porque o que é público não é privilegiado. Mas o particular é. Então, um carro que anda sozinho pelas ruas da nossa cidade e um ônibus com as pessoas lá dentro, qual que vai ter privilégio? O ônibus para todos ou o carro para um? A creche para alguns bairros superestruturados e outras creches e bairros sem creches. Então, a mulher tem que ter clareza disso. Privilegiar. E nós privilegiar o quê? Privilegiar os direitos humanos, privilegiar o que a mulher e o homem têm de melhor e também pensar nas crianças. O que significa isso tudo? Todo mundo tem direito à dignidade humana. Zenildo, viu, Jorge? Zenildo Rodrigues, que eu tive o prazer de conhecê-lo lá na Amor e Caridade de Santana, ele está desejando um bom domingo a todos e diz que o programa está ótimo. Um bom dia para você, viu, Zenildo? E continue nos prestigiando. Grande abraço para o Zenildo. Vamos falando da nossa revista Amigos, que já está pronta, né? Só falta, claro, receber da gráfica depois para a gente entregar para o pessoal no dia do evento. Mas está bonita, a capa está aí, o Rodrigo está colocando aqui no Facebook Live, né, para as pessoas verem a capa da revista, né? E depois ele coloca ali também no Facebook e no WhatsApp para as pessoas verem a capa da revista. E o slogan é Amigos, juntos somos luz. Quem ganhou foi uma moça lá da Paraíba. Da Paraíba? Da Paraíba, que ganhou o slogan, né? E nós vamos mandar o kit para ela pelo correio, né? Mas você vê que é interessante, né? Ana Cláudia, nome dela, né? Ana Cláudia Souza, lá da Paraíba. Mas é conhecida, né? Nossa aqui, Jorge? Não, acho que não, né? Acho que não. Ela escuta o nosso programa de lá e ela entrou no slogan, votou pelo Facebook e ela foi a ganhadora, né? Ela foi a ganhadora com esse slogan aí. E nós escolhemos esse para colocar na revista, que será entregue para o pessoal. É o primeiro fascículo da revista, a gente pretende dar continuidade, nem que seja trimestral ou quadrimestral, fazer uma revista, né, assim, aqui. Vai depender muito de nós termos auxílio aí para a gente fazer essa revista. A gente já tem o programa e nós temos capacidade e competência para fazer uma revista e vamos dar continuidade. Tenho certeza que todos vão gostar da revista. Um grande abraço para o Nil, que está nos ouvindo lá, que está trabalhando dia e noite em prol do evento. Ele está deixando de fazer as atividades dele, profissionais, para poder fazer, se dedicar ao encontro do Chico. E eu achei, né, genial a ideia dele de colocar aquelas duas bolinhas em cima do M. Isso, exatamente. É dois amigos ali, um abraçado com o outro, né? Então, o M, né? O M, na letra M. Que bacana, né? Gostei, viu, Nil? Exatamente. Muito boa sacada essa daí, viu? Uhum. Então, parabéns para a ganhadora aí. Foram muitas pessoas que participaram do concurso aí, do slogan. E a Ana Cláudia Souza, lá da Paraíba, de Campina Grande, né? Campina Grande, na Paraíba, ganhou. Cláudia, depois, não sei se o Rodrigo já pegou o endereço dela, tudo. É, nós vamos mandar o kit para você, Cláudia, se você estiver nos ouvindo. Próximo, porque a revista não chegou ainda. Então a gente tem que mandar a revista para você também, que é a principal, né? Junto com todo o kit. Então vai ser lá depois do dia 19 mesmo. Aí você não vai mandar encaminhar. Uma camiseta para ela, né? Todo, é o kit completo. E tudo que vai ter no evento, vai ter o livro Nas Trilhas da Evolução, Nas Trilhas de André Luiz. Nossa. Vai ter o livreto Você Se Conhece, vai ter a camiseta, vai ter o pé de mouse, vai ter a caneca. Caneca? Ter, claro, tudo isso faz parte do kit, né? Nossa. O kit completo para ela receber. A caneta, o chaveiro, todas essas coisas ela vai receber. As boas vibrações. Bloco de notas, agenda. As boas vibrações também. Vibrações principalmente dela, que a gente necessita dela e de todos para nós realizarmos o nosso evento. Nós precisamos só deixar um espaçozinho nesse ou no outro programa para falar da organização que está excelente desse encontro aí, né? É, está muito legal. Graças a Deus está muito legal e vamos... Falta pouco tempo, né? Tá, cada vez mais a gente vai ficando mais... O coração vai batendo mais forte, porque... E a pressão está boa? Você sabe que eu não fico estressado com nada, né? Por mais estresse que tenha, eu vou na minha o tempo todo. Mas a gente, por dentro, a gente está ansioso para poder... tudo aquilo que nós fizemos, com o coração aberto, com boa vontade, tenha resultado mesmo nesse dia, se Deus quiser, vai ter. Com a proteção da espiritualidade de Jesus, a gente está fazendo esse evento de coração, com amor, dedicado ao Chico Xavier, né? E as obras do Chico, é claro, né? Não é para exaltar a figura de Chico Xavier, é para exaltar a obra que ele deixou para a gente aí, que é maravilhosa e tem que ficar viva cada dia mais, porque o ensinamento é fantástico. Nós estamos falando de mulher, nós vamos para o nosso intervalo comercial, falando de uma mulher, Eurípides. Na década de 1960, provavelmente, que ela pegou 19 ou 20 pacientes com fogo selvagem do hospital, que o hospital mandou embora porque achou que o fogo selvagem era contagioso. O hospital de Uberaba não quis ficar com essas pessoas. E ela era enfermeira, ela foi contra e a direção do hospital mandou ela embora também. Falou, bom, já que você está gostando desse doente, vai embora então, você também. Despediu ela. E leve os doentes junto. Leve os doentes junto. Ela aceitou a proposta, pegou os doentes e levou para casa dela. Sem falar para o marido, sem falar para os filhos, sem falar para ninguém. Quando chegou na casa dela, com aquele monte de doentes, saindo sangue para tudo quanto é lado, o corpo em chagas, né? Vivo, fogo selvagem, a pessoa queimando por fora, né? E todo mundo com medo. E o marido e os filhos se reuniram e falaram, ou você fica com os doentes ou fica com a gente. Ela falou, eu vou fazer o seguinte, eu vou ficar com os doentes que eles precisam mais de mim do que vocês, então pode sair da casa, vocês. Então uma mulher dessa tem que ser exaltada sempre. Por isso que a gente fala que é a mulher caridade, mulher fraternidade, que ela chegou e mostrou quem mandava. Falou, bom, já que vocês não aceitam o que eu estou querendo, então vocês podem sair da casa e eu fico com os doentes. Ela ficou com os doentes alguns dias. Diga, Rui. Ele que foi preso em São Paulo porque estava pedindo ajuda. Isso aí já é bem depois, né? Bem depois. E ela ficou alguns dias na casa dela com os doentes, 2 ou 3 dias, os vizinhos ajudaram. Depois a prefeitura arrumou para ela o matadouro da cidade, para ela ficar lá pelo menos por uns 2 meses. Ela ficou 10 anos no matadouro lá com os doentes do fogo selvagem, que o Brasil todinho mandava os doentes do fogo selvagem para ela. Hoje, a dona Aparecida do Conceição Ferreira, né, dona Cida, do Hospital do Fogo Selvagem, construiu uma obra que a gente não consegue medir com os olhos quando a gente chega lá, né, porque... quarteirão inteirinho e mais muito outras coisas que ela foi construindo e deixando para o hospital para servir de base mais tarde. Então, a dona Aparecida, a nossa homenagem, onde ela estiver, ela já passou mensagem até aqui no programa, através do Ari Rangel, falando da gente, de São José dos Campos e do povo de São Paulo, que sempre ajudou ela sempre falava, por isso que ela vinha pedir esmola no viaduto do chá para o Hospital do Fogo Selvagem e foi presa uma vez por causa disso, né, que acharam que era um desaforo. E o povo de Uberaba entregou ela e prenderam. E quem soltou ela foi graças ao Saulo Gomes, que é muito amigo dela, o repórter Saulo Gomes. Então, nossa homenagem à dona Aparecida. E essa música agora é a música que fala da vida dela, que está no grupo, no CD Terapia do Abraço, do grupo Castelã. e o título é Mulher Caridade. Pode falar, Rui. Não, e ela canalizou suas energias para cuidar do pessoal humilde e simples. Porque eu estive lá no hospital dela, viu, Jorge? Você também esteve? Olha, me dá dó. Eu fiquei, nossa, aquelas pessoas vermelhas, descascando os olhos, esbugalhados, sem pálpebra. É um sofrimento sem medidas, né? É um sofrimento sem medidas, porque a pessoa está ali descascando e tinha que jogar a pessoa dentro da banheira d'água e descascar mais ainda, né? E com sabão, né? Descascar tudo, com sabão, com um monte de bicarbonato, sei lá o que era, um monte de coisa maluca ali que só ela sabia fazer e cuidar dessas pessoas, né? E deixou esse legado todo aí. E foi a pessoa que conseguiu canalizar essa energia que a gente fala. Foi casada, teve filha, cheia de neto e cuidou do povo como ninguém, com energia, muita energia mesmo. Grande amiga de Chico Xavier. É, e nós trouxemos aqui a neta dela, né? Que esteve aqui no nosso programa, Vivência Espírita, né? Não. Ah, neta dela não. Ah, não, foi por telefone. Era por telefone, ela falou. É. Vamos lá? Momento Musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o Evangelho através da música. São Paulo, no interior, uma grande alma de muito valor trazia esperança e muito amor para os que sofriam a dor do calor. O destino a levou às terras mineiras, sempre trabalhando. Professora e parteira, ali encontrou a missão verdadeira para a sorte de muitos. Tornou-se enfermeira com passos bem lentos, ternura e bondade demonstra carinho e serenidade. Vó Aparecida, Mulher Caridade, sua vida é um exemplo de fé e humildade. Dona Aparecida, mulher de valor, enfrentou o mal com todo rigor, foi presa e ofendida, mas não se entregou, mostrou seu trabalho. E o povo apoiou. Passaram-se os anos, não vê. ver mais a luz. Enxerga com a alma e há muitos com luz na sua presença. O amor se deus, pois é servidora do Mestre Jesus. Com passos bem lentos, ternura e bondade demonstra carinho e serenidade. Vó Aparecida, mulher caridade, sua vida é um exemplo de fé e humildade. Você está ouvindo programa Vivência Espírita. Contos, histórias e mensagens. Oferecimento Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. São 9 horas e 39 minutos, ó. Nós estamos na correria total aqui, porque tá difícil a coisa hoje. Daqui a pouco a gente já tem que entregar, mas vamos aqui pro nosso momento de Gigavale. Isso a gente não pode deixar. E o Eurípides vai comentar que como hoje é dia dos pais, só para ninguém esquecer também, né? Hoje é dia dos pais. Não, hoje não. Não é hoje? Não. É semana que vem? Tá. É semana que vem, tá certo. Tô confundindo, né? Mas aí, o Eurípides tá falando. Mas aí eu coloquei aqui, não sei se a semana que vem vai dar pra gente colocar. Porque a semana que vem nós combinamos quem que vai vir, Rui? Já combinamos a pessoa, né? É o nosso querido amigo Maurício. Maurício, que vai dar continuidade sobre vai falar do quarto segredo de Jesus em diante, para dar tempo. Aí nós falamos até a dia dos pais, tem que falar dos pais. Não, nós vamos falar sobre isso. Então hoje eu vou colocar aqui ao meu pai, certo? Que é também em homenagem já antecipada ao dia dos pais. Aí você comenta já hoje, tá, Eurípides? Ao meu pai. Recordo-o ainda. Ele saiu em um dia de sol para viajar e nunca mais retornou para nossos olhos físicos. Quando o trouxeram, era somente um corpo dentro de um caixão, lacrado, ao demais, tendo em vista os dias passados desde a sua morte. Meu pai era um homem alegre. Gostava de música, de dança, de estar com amigos, conversar, contar causos. E ele os tinha às centenas. Toda vez que retornava de viagem, os filhos, éramos três os menores, nos reuníamos em torno da mesa na cozinha ampla para ouvi-lo. Ele contava causos de forma pausada. Ia descrevendo as cenas, uma a uma, reproduzia os diálogos. Por vezes, meu irmão e eu, mais impacientes, o interrompíamos. E daí? O que aconteceu? Conta logo. Ele sorria mostrando seus dentes curtos, bem moldados. E continuava com a mesma calma até o desfecho da história. Tê-lo em casa era muito bom. E significava que um de nós iria dormir na cama dos pais. Por vezes, nossa mãe nos dizia que desejava ficar a sós com ele. Mas mal despertava a madrugada, quem primeiro acordasse corria para o quarto e se enfiava entre os dois. Ele acordava e brincava conosco, fazendo cócegas, jogando travesseiro. Era uma festa. Meu pai, quantas saudades! Ele não era letrado. Desde bem jovem conhecera o trabalho duro. Constituíra a família cedo, e os cinco filhos lhe exigiam que desse o máximo de si. Insistia que precisávamos estudar, e estudar muito. A duras penas, pagou para cada um de nós o ensino fundamental em escola particular. Escolheu a melhor escola da cidade. Pagou cursos de piano, acordeon, violino para minha irmã, que cedo entrou para o mundo da música. Meu irmão e eu não chegamos a tanto, mas fomos brindados com o que ele tinha de mais precioso. Ensinou-nos a honestidade. Ensinou-nos que melhor era ser enganado do que enganar. Viveu no tempo em que a palavra de um homem era documento mais válido do que nota promissória, duplicata ou qualquer título financeiro. Legou-nos um nome honrado e disse-nos que o dignificássemos ao longo de nossa vida. Olhava para mim com orgulho e dizia: "Um dia você será uma pessoa muito importante." Hoje, quando viajo pelas estradas, muitas delas velhas conhecidas de meu pai, eu o recordo. Será que ele sabia que um dia eu seria alguém que viajaria, esclarecendo pessoas, ofertando cursos? Ele não conheceu todos os netos. Partiu para a espiritualidade em anos jovens, deixando-nos um grande silêncio na alma. Em homenagem a ele, em nossos aniversários, nas festas de Natal e Ano Novo, nos encontramos. Rimos, ouvimos música, dançamos. Porque ele nos ensinou a sermos assim. A vida é dura, mas nós a podemos adoçar se quisermos, é o que dizia. Meu pai, meu mestre, onde estejas, Deus te guarde. Especialmente nesta época em que os pais são recordados pelos filhos, que os brindam com presentes. Meus irmãos e eu te brindamos com a prece da nossa gratidão. Obrigado por nos terdes dado a vida. Obrigado por nos terdes ensinado a bem vivê-la. São 9:44 e esse é o momento Gigavale. Euripides, que você poderia falar sobre essa mensagem? Olha, é uma mensagem emocionante e mostrando a importância de nós repassarmos os nossos conhecimentos às gerações futuras. Ser pai é uma responsabilidade muito grande. Ser mãe é uma tarefa árdua para toda a vida. E ser pai, mesmo dentro da moderna psicologia, fala que a gente aprende a questão da regra, a questão da lei. Tanto que assim, a gente corre para o pai e pede uma coisa. E aí ele fala sim ou não. Quando a gente fala com a mãe, a gente fala assim, bom, pode ser ou pode não ser, né? Então, é esse trabalho que o pai tem de mostrar retidão, a régua, o compasso, o esquadro, né? A gente vai medindo as coisas na vida. Com essas ferramentas, você vê a questão do nível, se está inclinado ou não. A gente consegue perceber a retidão dentro de todas as formas geométricas. Então, o fato de ser pai, né, viajante, a mãe cuidando dos filhos em casa, o pai viajando, mostrando as coisas, e chegando em casa, ele fazia algo muito importante: conversar com os filhos e contar as histórias pelas quais ele passou. E nesse diálogo, nessa conversa familiar, a gente aprende conversar, seria o nosso local ao redor da fogueira, que ao invés da fogueira, que às vezes está tão difícil, né, nós temos uma mesa onde podemos conversar sobre a vida, sobre as nossas ideias, sobre as nossas ilusões, sobre os nossos projetos, e nisso a gente vai formando o nosso modo de ver o mundo. E aí a gente vai mostrando depois o caráter que foi forjado pelos nossos pais. Eu acho que a mensagem foi muito boa, maravilhosa, e a todos os pais que estão nos ouvindo, que sejam, que nos recebam o nosso carinho e afeto. Legal. Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. São 9 horas e 47 minutos. Nós estamos prestes aqui a encerrar já o nosso programa, porque nós vamos entregar um pouquinho mais cedo hoje. Um grande abraço a todos vocês. Paz e alegria em seus corações. Felicidades é o que deseja nós aqui do programa Vivência Espírita. E vamos para o sorteio, né? Vamos para o sorteio. Sorteio. O sorteado que ganhou o par de convite para o nosso o teatro Violetas da Janela é o Albert Ideaki Ito. Albert Ideaki Ito, da Vila Industrial. Albert, o Rui já vai deixar lá na portaria no dia que você for lá, né? É só dar o seu nome que o seu par de convite estará lá, né? É, para o sorteio. Para sorteio não, estará lá disponível para você, né? O Albert ganhou então o par de convite para peça. É, nós vamos lembrando que então na sexta-feira, convidamos vocês para o nosso lançamento do livro lá na AME, às 19h30, mas a partir das 17 horas nós já estaremos lá entregando os crachás às pessoas que se inscreveram para o 10º Encontro Nacional dos Amigos do Chico. Bom dia a todos. Agradecer também a todos os ouvintes. Coloquei aí o lançamento do livro do Jorge lá na AME, que vai ser dia 11, sexta-feira agora. Então vocês estão vendo aí no Facebook, vão estar vendo a divulgação. Então, lembrando que às 17 horas inicia a entrega antecipada dos crachás do evento do Chico, para quem já tiver inscrição. Tá? Então, quem não tiver inscrição, que não tem problema, porque vocês vão poder assistir o evento pelo Facebook Live ou pela rádio online Vem Espírito, que a gente vai transmitir. Tá? E também tem bastante gente que acaba não indo no dia, né? Então vale a pena conversar com a gente e tentar lá também no evento, no segundo salão, né? Mas o salão principal já está já encerrado as inscrições. Então agradecer a vocês todos que participaram com a gente, conosco, no Facebook, no Live. Pedir desculpa para quem eu não consegui ler as perguntas. Quem participou aqui também, né, como o Ari, que mandou uma mensagem aqui pra gente, a Roseandro mandou outra mensagem, e o pessoal aqui do Facebook Live, mas contar aí com a participação de vocês no próximo domingo às 8 horas da manhã. Rui. Nós agradecemos a presença do Sérgio, que está aqui conosco, está estreando no dia de hoje, né, a Adeli, que já é nossa conhecida há muito tempo, está aqui também conosco, da Graça, da Camila e do Inácio aí na máquina do som. E vamos passando para o Eurípides, para suas considerações finais e para a pequena prece para o encerramento do nosso programa no dia de hoje. Bom, acho que ficou claro que o Espiritismo ele tem um trabalho muito bom e muito forte em relação às mulheres, para que elas assumam o seu espaço no mundo e se desvencilhem de todos esses preconceitos que vieram através dos tempos e que ainda a afligem. As mulheres têm que se libertar e libertando, ela liberta todo o jeito de ser, até dos homens, que nós não precisamos e não temos mais que ficar defendendo coisas que a gente não mais acredita. Então, as mulheres que consigam realizar os seus sonhos. E o que nós temos que fazer também, agradecendo, né, nesse programa, agradecer a espiritualidade pelo trabalho que eles têm com a gente e agradecer que eles conseguem ainda, apesar de a gente fazer tanta coisa equivocada, a estar do nosso lado, estar trabalhando com a gente, orientando, dando o seu melhor para que a gente consiga o melhor que a gente tem dentro de cada um na sua alma. Agradecer aos céus, o sol, o mar, a paz no coração. Agradecer a oportunidade de estarmos aqui reunidos nas ondas de rádio, onde caminha por esse mundo afora, por esse Brasil afora, por todos os lugares do mundo. E agradecendo, nós temos que agradecer a possibilidade de estarmos vivos, fazendo o que acreditamos, um mundo melhor, mais feliz, para todas as gerações e para nós mesmos. Assim seja.